1001, livre solar, constante. Livre, reporte a ataque, 9061. Já estamos Delta, Clear Taxi, reportam Road Short, Taxi e Papá. Oi, Jordan 3520, está pronto para o táxi com 155 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, altera Maceió. 3530, mantém pista 0. Aqui, mantém pista 0, tá 3530. Four, we take by next right, then taxi, continue taxi via Alpha Juliet gate 11841. Continue taxi via Alpha Juliet April 1 gate 11 in 1013. Tango Delta, clear take off from Air 17, wind 120 degrees, 15 knots. Já desvia da 3520. 16, portão 08, livre acionar, posta taxi. Ali vai posta taxi, o 1973. Camarão, bom dia. Após Rio Aracaju, tá 3530. Controle, ligou no 9061, boa noite, agora. Gol 061, contato radar de colagem, se da via, saída a bola para nível 400. Via, a bola 1400. 5820, submantém nível de voo 3190. 96 nível 3190, tá 3520. São 3816, o ILS é que foi autorizado em forma estabilizada. Manda lá, foi autorizado, né? 3826. Salvador, bom dia, tá 9232. 9232, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 139, ajuste 108. E depois 1-0 com 1-0 no 8, tá 9-2-3-2. Ponto de cara ponte, pronto, ajuste no 018. Via Taxi Sua Índia até o Ponte Serra com 018 no ajuste, pronto, era pronto. Com o 73, autorizado pela Lógica 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1973. Romeo Tango Delta, personal point 2 GHz. Radio service terminate, contact the Aracaju approach, frequency 120, decimal 3. Chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternativa 123 decimal 8. 125 1, 123 8, gol 173 boa. Afirmo, Alfa Charlie. Charlie, apenas confirmando, o giro de potência não pode ultrapassar 80% e tem que ser por 1 minuto, ok? Autorizado, o início do reboque, prossegue via Juliette, Alfa, Serra, Taxi, Golf. Mantenha a nossa escuta permanente, que é o Alfa que se retire. atrás no reboque, é a torre. Só deixando um ciente pro senhor aí mais uma vez, conforme o companheiro te passou, é para limpeza do motor, na Taxi Golf está autorizado. Porém, teste de motores de 10 até 6 horas da manhã não está autorizado. Você está ciente disso então, né? Vai fazer a limpeza dos motores. Senhora, então, estou entendendo a informação, está previsto no IPMAP, que teste de motores, ou seja, giro de motores de 10 horas da noite até 6 horas da manhã, está proibido, é proibido. Então, para limpeza dos motores, que é na potência de 80% por aproximadamente 1 minuto, isso está previsto, é limpeza dos motores. Porém, giro de motores não está previsto. Se o senhor for realizar, então, o giro de motores, eu peço que o senhor retorne para a posição 01, me confira. Você deixa registrado para mim que você vai fazer aqui a limpeza dos motores, então está ok, está autorizado até a Taxi Golf, na nossa escuta, chame quando iniciar a limpeza. Não, 561, autorizado para chegar em coordenação aqui para o solo, faz táxi. Copia? 1891, autorizado Porto Alegre, via Brasil 21, rota do plano, nível 340. Decolagem da Pistão 0, primeira posição direita. Saída Árvore 1 na Elefa, após Elefa, voa Nítico, interceptaram via. 5273, a transponder 120, decimal 8, frequência de controle Salvador. Tradição Porto Alegre 540, via Brasil 21. Decolando a vista no zero, curva de direita, sendo saída carro 1, direção Elefa, pois 5273, transponde 208, ponto, gol 1818. Gol 189, apenas confirmando, a primeira aerovia 3121, na parte rápida do plano de voo. 219. fechando por alto, chega de caramelo. Passou boa noite, é o 1161 da Gol, dentro do horário, informação Fox, saída prevista para Guarulhos. O Gol 1161 na Vaticópia, São Vomelê da Mótica, prepare a saída. São Vomelê da Mótica, ok. Chama no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 08. Boa noite, Pacho, no Índia, ponto de espera chama pronto. Com no signal. O nome 61, copia? O nome 61, pra cópia. O nome 61, autorizado Guarulhos, via Pedro 10, Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída São João, Leda Mótiva, transponder 5276, o controle de Salvador, 120, décima 8. Autorizado, 360 para São Paulo, Guarulhos, conforme o plano da escola, da 10, para a primeira curva direita, no período da saída São João, Leda Mótiva. 1561, mantém o ponto espera para o zero. Autorização Uno. Gol 561, contação da Sul 1-3-6-0, autorizado valido após 2010. Gol de Lindo presente no 561, passou 2000. Flight level 360, San Juan, departure, Leda, and dark blue transition. Call code 5261 and Salvador, departure 120.8. Clear to Sierra Alpha Echo Zulu, via Uniform Zulu 44, Sierra Gold Romeo, Uniform number 857. Uno 360, Sampo, Leda Oclu, 1-0, 1-2-0-8, and second the scope, please. This is from your route, open route 44, Sierra Golf Romeo, open as a route 57, after that, as you have shot on the route. Serve 1 departure, then Leda, after that, Bartolo. Serve 1. Departure, Leda and Bartolo transition. Score code 5261, 5261 score code. Ok, Uniform Zulu 44, Sierra Gold Romeo, Uniform November 857 to Nelux after San Route. Sample 1 departure, Leda and Toku, after Oku. 5261 score. Pushback correction, I to push it back in Serato, RH9911. Sorry, you were pushed back in Serato, 9911. Please wait for me, Bruno 1 decolado ao Zulu, mexa no controle agora no 20 decimal 8. 08, 08, 1, bom dia. Contato aberto, vai